seja onde estiver, nunca estarei sozinho. Tenho alguém que me guia e me mostra o caminho. A luz dos meus olhos são os olhos teus. Alegria da vida foi você quem me deu. Você fez meu mundo, traçou meu destino. Leva este meu canto como se fosse um menino. Qualquer hora do dia, na chegada ou partida, a razão de viver é por amar e crer em Nossa Senhora Aparecida. Quero te dizer que já sorri, quero te dizer o quanto chorei. Sorri quando tua bênção recebi e quando teu devoto me tornei. Quero te dizer que já sorri, quero te dizer o quanto chorei. Sorri quando tua bênção recebi e quando teu devoto me tornei. Obrigado, Nossa Senhora Aparecida, pela saúde, pela luz e pela paz, e por me guiar pelos caminhos da vida, por este mundão de meu Deus, de alma, de coração, muito obrigado. Esteja onde estiver, nunca estarei sozinho. Tenho alguém que me guia e me mostra o caminho. A luz dos meus olhos são os olhos teus. Alegria da vida foi você quem me deu. Você fez meu mundo, traçou meu destino. Leva este meu canto como se fosse um menino. Qualquer hora aí, essa do música, dia, pensando bem, essa letra é demais, né? Alô, gente boa, tudo que é bom dura pouco e o que é demais enjoa. Resta-nos agradecer a sua sintonia, prometendo voltar amanhã com mais um programa Sertão da Nossa Gente. A quarta-feira já se foi, o Dia Internacional do Sofá, né? Então, a supervisão geral tem Mauro Fernando Piscinini, a parte técnica do Marlon, né? O gaiteiro Marlon. É, nós queremos deixar aquele muito obrigado a todos, agradecendo pelo dia de ontem, a noite bem dormida, o dia de hoje, amanhã e sempre, né? Agradecendo em primeiro lugar a Deus, que é o nosso Pai, a nossa Mãe Maria Santíssima, Jesus Cristo, o único Filho, a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a Nossa Senhora da Luz, a padroeira de Clevelândia. As mãos ensanguentadas de Jesus, que trouxeram para a nossa família bênção, graça, milagres e cura, sobre a Valdirene, sobre o Luiz Pedro, sobre eu, sobre toda a nossa família, e também as pessoas que fizeram as suas orações pela nossa família, que Deus pague por tudo e que a Nossa Senhora Aparecida proteja a todos com o seu manto divino, né? Aquele muito obrigado a todos, Deus proteja a todos que acompanharam mais um programa Sertão da Nossa Gente, e amanhã nós estaremos aqui de novamente com mais um programa Sertão da Nossa Gente. Fica aqui, boa noite, eu espero, boa noite, Marlo, buenas noites, Clevelândia, buenas noites, Brasil, zil, zil, zil, tchê! Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Fique em paz onde estiver. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Boa noite. Rádio Progresso de Clevelândia. ZYJ 311. 830 kHz. Profissionais colocando seu talento a serviço da comunidade.